transmissões diárias em português em ondas curtas, ondas médias e internet. Você está em sintonia com a NHK World Rádio Japão. Noticiário Internacional, duas edições diárias. Programas sobre a cultura do Japão, variedades, horários e informações, acesse www.nhk.org.jp/portuguese. Ligue-se no Japão. São as manchetes do noticiário, gravado às 21 horas, neste sábado, dia 30 de março, em Tóquio. Primeiro-ministro do Japão se reúne com o premier da Mongólia. Japão deve pedir à Coreia do Norte que se contenha. Revisão da Constituição japonesa deve ser questão-chave na eleição em julho. Com vocês, Naoko Hayashi. E vamos às notícias. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, se reuniu com o premier da Mongólia, Norov Altanroyag, na capital Ulaanbaatar. Abe chegou sábado à tarde à Mongólia para uma visita de 2 dias. Ele afirmou que os dois países concordaram em 2010 em construir uma parceria estratégica e que, desde então, vem fortalecendo seus laços. Abe acrescentou que espera iniciar uma nova era nas relações entre o Japão e a Mongólia. O premier da Mongólia disse que a reunião irá ajudar a confirmar a direção das relações de cooperação entre os dois países. Abe manifestou a intenção do governo japonês de dar apoio ao desenvolvimento da Mongólia. Medidas de ajuda incluem a assistência técnica para combater a poluição do ar, assim como preparativos para a construção de uma rede de metrô. O premier japonês solicitou também a cooperação no setor de segurança, levando em conta a situação na China e na Coreia do Norte. Os dois líderes concordaram em acelerar a conclusão de um acordo de parceria econômica e trabalhar juntos na exploração de minas de carvão, entre outras fontes de energia. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Fumio Kishida, disse que o país irá trabalhar com outras nações para pedir à Coreia do Norte que evite atos provocativos. Ele conversou sábado com repórteres em Hiroshima após o governo norte-coreano ter declarado que entrou em estado de guerra com a Coreia do Sul. A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Caitlin Hayden, também falou em Washington sobre o que ela chamou de uma declaração nova e não construtiva da Coreia do Norte. Ela afirmou que os Estados Unidos levam tais ameaças a sério e continuam mantendo contato próximo com seus aliados sul-coreanos. O líder norte-coreano Kim Jong-un disse na sexta-feira que suas forças militares estavam prontas para ajustar contas com os Estados Unidos. Ele se referia aos exercícios militares conjuntos realizados pelos Estados Unidos e Coreia do Sul, que incluíam operações em que bombardeiros americanos B-2 lançavam munições falsas em uma ilha sul-coreana antes de retornar à base Missouri. A Câmara de Comércio dos Estados Unidos na China realizou uma pesquisa com a participação de 325 companhias sobre o ambiente de negócios na China entre novembro e dezembro do ano passado. Segundo os resultados da pesquisa, divulgados esta semana, cerca de 25% das firmas afirmaram que seus dados ou segredos comerciais haviam sido roubados. Somente 10% responderam que estavam considerando utilizar serviços cloud ou serviços de nuvem na China. Muitas das empresas que afirmaram não estar considerando usar este tipo de serviço na China alegaram como motivo temores sobre a segurança dos dados. A chancelaria chinesa diz que os resultados da pesquisa conduzida pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos são infundados e que as acusações são falsas. A NHK World Rádio Japão está transmitindo seu noticiário na frequência de 11.970 kHz. E continuamos com as notícias. O prefeito de Osaka e um dos líderes do Partido da Restauração do Japão, Toru Hashimoto, diz que a revisão da Constituição será questão-chave na eleição para a Câmara Alta em julho. Ele fez essa declaração no sábado, na primeira convenção do partido, desde que foi fundado em setembro do ano passado. Hashimoto afirmou que não haverá progresso no debate sobre a democracia e segurança do Japão até que a Constituição seja alterada. Ele deu indicações de que a revisão é necessária para que o Japão possa avançar dentro da comunidade internacional. Segundo uma pesquisa do governo japonês, o estresse físico e psicológico foi o principal fator que provocou a morte entre moradores de Fukushima que tiveram que abandonar suas casas após a catástrofe de 2011. O estudo envolve 35 desabrigados que morreram em 6 meses desde 11 de março de 2012, um ano após o desastre. Os resultados mostram que todas as 35 pessoas viviam em uma área designada como zona de entrada proibida após o acidente na usina nuclear Fukushima 1. A central geradora foi danificada pelo terremoto e tsunami de grandes proporções em março de 2011. Segundo a pesquisa, o desgaste físico devido às condições precárias de moradia foi o fator mais perigoso, sendo responsável pela morte de 25 pessoas. O cansaço provocado pelas mudanças de casa provocou 13 mortes. Algumas pessoas tiveram que se mudar até 16 vezes, enquanto que a média era de 7. Mineiros continuam desaparecidos após a ocorrência de um grande deslizamento de terra em uma mina localizada a cerca de 70 quilômetros de Lhasa, na área central da região autônoma do Tibete, na China. A Agência Estatal de Notícias da China, Xinhua, divulgou que rochas e lama atingiram na sexta-feira uma área de aproximadamente 3 quilômetros. Mais de 3 mil policiais e bombeiros estão usando maquinaria pesada e cães farejadores em busca de sobreviventes. Muitos membros das equipes de resgate estão sofrendo com o mal da montanha, uma vez que a área se localiza a uma altitude de 4.600 metros. As atividades de exploração de minas na China vêm crescendo na região autônoma, onde há grandes jazidas de ouro e cobre. Turistas da Finlândia têm um novo passaporte, que está chamando a atenção de viajantes de outros países. Foram incrementados em cada página os desenhos de Alce, considerado como rei da floresta na Finlândia. Ao folhear o passaporte, dá-se a impressão de que o animal está andando. O governo elaborou um novo passaporte em agosto do ano passado, para evitar falsificações. As pessoas estão se divertindo com a animação através de vídeos postados na internet. E aqui termina o noticiário em português da NHK World Rádio Japão, que transmite diretamente de seus estúdios em Tóquio. Muito obrigada pela audiência. Thank you. anos agora, de olho na mídia. O programa mensal da Rádio Japão que traz até você as últimas novidades sobre a tecnologia da informação e a mídia. Apresentação de Rimo Setozuka e Geraldo Ribeiro. E o programa de hoje é sobre as novidades que as transmissões e o site da Rádio Japão terão a partir de abril. Geraldo, as notícias e programas da Rádio Japão já são transmitidos através de ondas curtas em FM e AM. A Rádio Japão tem também as transmissões de rádio via satélite e o site na internet. Quais são as novidades desta vez? São melhorias no site e nas transmissões de rádio via satélite. Começando pela internet, as páginas de três programas conhecidos ficarão mais úteis e mais fáceis de usar. Ouçam esta gravação. Tema do programa Curso de Japonês, não é? Sim, a primeira página do site que será renovada é a do programa Curso de Japonês, na terça-feira, dia 2 de abril. Vai haver diversas características novas e ampliadas para ajudar ouvintes e internautas a estudar japonês. Que bom! Que novidades serão? Uma delas você notará imediatamente. Dois novos itens serão acrescentados à página principal do programa. Um deles se chama teste de vocabulário. Será exibida ali aleatoriamente uma palavra ou frase que o interessado já tenha estudado na página principal. Basta um clique para abrir uma página que explica o significado e o uso da palavra ou frase. É fácil de achar. O título teste de vocabulário aparece logo abaixo do quadro, na página principal, em que se apresenta a lição mais recente do programa. A exibição aleatória é um bom modo de testar o domínio do idioma japonês. Qual é a outra novidade? Chama-se Respondendo Suas Perguntas. Encontra-se à esquerda na página principal do programa, mais ou menos na metade da lista dos menus. Clicando-se ali, aparece uma página de respostas a perguntas sobre o idioma japonês que os ouvintes e internautas enviam aos programas especiais do curso de japonês. No início haverá quatro perguntas com respostas e planeja-se para cada duas semanas a adição de uma nova pergunta com resposta. Tem certa semelhança com aquelas perguntas mais frequentes que existem em muitos sites. Assim, é um lugar de também consultar primeiro quando há algo que não se entenda do idioma japonês. Se não encontrar ali a resposta, envie sua pergunta ao programa. As perguntas mais frequentes serão respondidas no site. De um modo cada vez mais útil para todos. Espero que todos tirem daí o máximo proveito. Também estão sendo ampliadas duas funções de aprendizagem no meio da página principal do programa Curso de Japonês. Uma delas é a que se chama os silabários japoneses. Algumas variações de vocalização como pa, pa e pia estão sendo acrescentadas às tabelas de hiragana e katakana para dar toda a gama possível de pronúncias das sílabas japonesas. A segunda é o vocabulário de u-on. Uma aba de áudio será adicionada para possibilitar a verificação da pronúncia correta da palavra ou frase. Digamos, por exemplo, que se clique na aba de arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ouve-se assim a pronúncia japonesa correta da expressão. São ambas funções úteis para o aprendizado de japonês. A aba para verificação da pronúncia japonesa correta vai ser muito útil para ouvintes e internautas que vivam fora do Japão. Agora é a música tema do programa Japão Fantástico. Sim, a página principal deste programa vai ser renovada no dia 6 de abril, sábado, para facilitar o acesso a páginas de transmissões anteriores da série. Até agora, a transmissão mais recente aparece no topo da página e as edições anteriores aparecem todas na lista de conteúdos transmitidos até agora, abaixo, pela ordem das datas de transmissão, com a mais recente em cima. A seção Conteúdos transmitidos até agora será substituída pela aba de mesmo nome, que ficará na extremidade superior direita do quadro do programa mais recente, abaixo da ilustração da montanha encimada por nuvens. Compreendo. Então, ao se clicar na aba Conteúdos transmitidos até agora, abre-se uma nova página com o mesmo nome. Sim, além disso, os programas não serão simplesmente listados como antes na página Conteúdos transmitidos até agora. Eles serão organizados pelo ano de transmissão de um modo muito mais fácil de navegar. Assim, a página principal também ficará mais bem apresentada. Mas isso significa que a página principal mostrará só o programa mais recente? Não, um mapa simplificado do Japão está sendo acrescentado à página principal, tendo à sua direita um índice das três regiões, norte, central e sul. As transmissões anteriores serão divididas por essas regiões para indicar onde o programa esteve até então. Pode-se clicar em qualquer programa do índice regional para visualizar a própria página onde estão disponíveis todos os detalhes. Esta agora é a música tema do programa Sabor do Japão. É, este site também vai permitir melhor acesso às edições anteriores. A renovação será feita no dia 13 de abril, sábado. Nesse site. As receitas apresentadas nos programas anteriores também são hoje listadas simplesmente pela data de transmissão. Com a mudança, as receitas passarão a ser organizadas nas quatro categorias seguintes: pratos principais, acompanhamentos, arroz e macarrão e doces e guloseimas. Com este arranjo por categorias de pratos, ficará mais fácil encontrar a receita desejada. Mas não é tudo. Também passará a haver a seção Experimente Também, à direita da receita mais recente. Nela será sugerido algo de uma receita anterior que se deseje preparar juntamente com a receita mais recente. Às vezes será um prato que utilize os mesmos ingredientes ou modo de cozinhar e que possa ser útil como referência. Muito prático. Em vez de procurar por todas as receitas, pode-se ir diretamente à receita pretendida. Será ótimo que os ouvintes e internautas usem esta função para experimentar por conta própria todos os tipos de variações. Sem dúvida. E espero que eles usem estas novas características do site da Rádio Japão, não só para cozinhar, como também no estudo do idioma japonês e no turismo. A propósito, vários programas não só terão melhores páginas online, como ainda terão novas músicas-tema. Com certeza, os ouvintes vão gostar de descobrir as novidades do site da Rádio Japão. E vamos fazer agora uma pausa musical. Fiquem com a canção Arigato, Obrigado, com o grupo Funky Monkey Babies. Yeah. Melhor nas transmissões de rádio via satélite? Sim. Além dos 6 satélites de telecomunicações já em uso, transmissões serão iniciadas pelo satélite Telstar 18 da empresa canadense Telesat. Mais precisamente, será usada a faixa de frequências KU com transmissões em 10 idiomas: bengalês, birmanês, chinês, inglês, hindi, coreano, russo, tailandês, vietnamita e urdu. 10 idiomas começando de uma só vez é bastante. E não é tudo. Alguns desses idiomas já estão disponíveis nas transmissões de rádio via satélite, mas com exceção do Oriente Médio, Norte da África e Europa, somente na faixa C, que requer o uso de uma antena de recepção com quase 2 metros de diâmetro. A faixa de frequência KU pode, em geral, ser captada por uma antena menor que a da faixa C, que tem só uns 60 centímetros de diâmetro. Vai ficar assim mais fácil para uma quantidade muito maior de ouvintes acompanhar as transmissões de rádio via satélite. O uso da faixa de frequências KU vai expandir de uma só vez as transmissões de rádio via satélite para o extremo leste da Rússia e para toda a Ásia. Entendo, mas há essa ideia de que as transmissões de rádio via satélite sejam mais difíceis de ouvir que as em ondas curtas. O que é necessário para ouvir as transmissões? Bem, até aqui foi a nossa sessão destaque. Vamos falar do modo de ouvir a rádio via satélite na próxima sessão do programa. Yusa Mani. E agora dicas da Rádio Japão. Respondendo a sua pergunta de você, vamos ao modo de ouvir as transmissões de rádio via satélite. Bem, para começar, que equipamento é necessário para ouvir a rádio via satélite? Antes de mais nada, precisa-se, é claro, de uma antena e de um sintonizador. No caso do rádio via satélite, trata-se de uma antena parabólica e de um sintonizador de satélite digital. Além disso, é preciso ter um aparelho chamado captador LNB, que significa captador de bloco de baixo ruído, e um cabo coaxial. E o que faz o captador LNB? O aparelho converte o sinal em uma frequência mais adaptada ao sintonizador e o amplia. Fixa-se no meio da antena o captador, que também é chamado de feed horn em inglês, por se parecer um pouco com um alto-falante. Só se pode começar a recepção das transmissões com a conexão do captador LNB ao sintonizador por meio do cabo coaxial. A escolha da antena e do captador LNB depende do satélite pelo qual sejam recebidos os sinais. Precisa-se de modelos de faixa C para receber o sinal dos satélites Intelsat 19, 20 ou 21 e de modelos da faixa de frequência KU para os demais satélites. E há alguma coisa que devemos observar em particular na instalação da antena? É essencial apontar a antena precisamente na direção do satélite. Para tanto, as coordenadas fundamentais são o azimute e a elevação. O azimute é precisamente a direção a qual está apontada a antena. A direção norte corresponde a 0 grau, a leste a 90 graus, a sul a 180 graus e a direção oeste a 270 graus. Os graus são contados no sentido dos ponteiros do relógio. A elevação é o ângulo vertical da antena em relação ao plano horizontal, que varia dependendo do local de onde sejam recebidos os sinais. Os números e detalhes do equipamento necessário estão no site e nos folhetos da Rádio Japão. Também é possível consultar as lojas que vendem equipamentos para recepção de sinais de satélites. E uma vez instalada a antena, qual é o próximo passo? Para possibilitar a recepção, é preciso, então, ajustar no sintonizador de satélite digital, entre outras coisas, a frequência correspondente e a symbol rate, ou seja, a velocidade do sinal. Os números também estão no site da Rádio Japão para que os ouvintes possam consultar. É preciso considerar ainda que, embora o assunto seja transmissões de rádio via satélite, a Rádio Japão aparece para fins de sintonização na lista de canais de televisão, em alguns casos, e na lista de canais de transmissões de rádio em outros, dependendo do tipo de satélite utilizado. As transmissões pelo satélite Telstar 18, que estão por começar, estarão na lista de canais de televisão. Estas foram as dicas da Rádio Japão. Aguardamos comentário dos ouvintes e internautas a respeito da programação. Escreva-nos para contar sua impressão ou para fazer qualquer pergunta. Apresentamos assim mais uma edição do segmento De Olho na Mídia. Nossa próxima edição será no dia 20 de abril. Até lá. A NHK World Rádio Japão encerra aqui a sua programação em português. Obrigado pela audiência e até a próxima edição.